1260, atualizado pouso, pistão no 0, vento 1140 graus, 12 nós. Livre pouso, gol 1260. Corredor forte, é o zona do tanque. Prossiga sua milha Bravo. É o Juliette Serra Tango. Prossiga Juliette Serra Tango. A Tango, a transmissão saiu cortada. Confirme com a mensagem. É pra fora, possibilidade pra seguir? Serra Tango da presença autorizado para seguir final, aguardando autorização para pouso. Serra Tango, certo. Siga a família Bravo. Destino Tango de Bravo. Ciente Tango de Bravo, autorizado da Enrimar a mil pés pelo corredor Axé. O assinante responde 0137, o controle 120, decimal 8. Concentra a respeito 1983. Lima Kilo Bravo, fica atento às estrelas volantes do Boeing 737, pousa na 1-0, autorizado decolagem da 1-7, vento 1-40 graus, 1-4 nós. Tamidia Bravo, autorizado 500 pés na linha do litoral, Liversonar, chame para a decolagem. 1-40, ali mantém cabeceira 1-0. Lima tem 1-0, meu 1-0. Gol 1260, solo 54, ilha direita, chame solo. 121, decimal 9. Direita, 1219, grato. Corre, o Roberto Índia está na Delta aqui. Tem condições de alinhar e decolar de imediato para agilizar o tráfego, se possível. Sim, cara. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto. 1260. Taxi de Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, gol 1260. Informo Charlie 150 a mil pés na linha do litoral, para, prosseguindo para o setor norte na esfera do tráfego. Cliente do tráfego autorizado alinhar e decolada 1061140. Lima Quilo Bravo decolada 55, chame controle 120 decimal 8. Lima Quilo Bravo 120 decimal 8. Juliette Serra Tango, autorizado, pouso, pistão 7, vento 1-4-0 graus, 1-4 nós. Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, autorizado, do pouso, pistão 7, vento 1-4-0 graus, 1-4 nós. Certo. Controle Salvador, Papatango, Lima Quilo Bravo. Papatango, Lima Quilo Bravo, contato radar. Suba para 3 mil pés restrito. O Lima Quilo Bravo na saída Arbor. Lima Quilo Bravo, 3 mil pés saída Arbor. Serra Tango, alinhar 1-7. O meu é Queens, ali mantém na presente, reporte pronto. Ali mantém na execução, agora será pronto. Lima Quilo Bravo é o controle. É, tem condições de passar para a radial 254 a 3.500 pés? Saramea 1-4-0, decolado 5.6, chame controle 1-2-0, decimal 8. 0-8, 1-4-0. Juliette Serra Tango, solo 5.6, informe o SAT que deseja aí. Xenema 140, contato radar, suba para nível 350 na saída Puca. Central 350, pessoa da Puca, minha 140. Pessoal, Kilo Bravo tem condições de já afastar para radial 254 a 3.500 pés. Lima, Kilo Bravo, condições de afastar na 254, porém ainda mantendo 3.000 pés. 3.500 pés negativo. Ciente, Lima, Kilo Bravo. Você autoriza o 6140 cruzando 2.000 voar jambo? 45 if unable 126 decimal 85. Controle 8140. NTO Recife Centro 125.45 if unable 126.85. 5451685 American 980. Xenema 140, controle. Autoriza presente voar jambo? Firmo, prode jambo, Xenema 140. Jambo 140. Tá, estabilizado, TAN 3896. Eu 3896, chame torre 118, decimal 6. 26. Juliette Vitor Charles, chame torre 118, decimal 6. 18-6, muito obrigado, senhor. Até daqui a pouquinho. É. Controle 0, decimal 8, 950-19. Queen, decolar 258, chame controle 120, decimal 8. 08, minha venda boa. Torre Salvador, Papa Roma, Juliette Vitor Charlie, bom dia. Juliette Vitor Charlie, muito bom dia. Continua a aproximação, repórter final 3 milhas de 1-7. Repórter final de 3 milhas de 1-7, o Juliette Vitor Charlie. Torre Salvador, muito bom dia. Tan 3896. Lembra baixar do trabalho. Tan 3896, está começando no 019. Informo, Charlie 150 no eixo de pouso da 10. Continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarda, confirmaria o vento? O vento 150 graus, 12 nós. Aguarda autorização de pouso. Autorizada via Mari? Autorizou 98, desce inicialmente para 4.000 pés, que é legal no 019. 4.000 no 019, 3198. Lima Kilo Bravo, curve à esquerda, proa 230. O Lima Kilo Bravo, caso faça de comunicação, eu vou nessa proa por 2 minutos após assumir a navegação, proa de conquista. Lima Kilo Bravo. Ciente, Lima Kilo Bravo. Prossiga, Tango Índia Bravo. Ciente, mantenha a posição. TAN 3198, visão, coronada direita. Primitivo, TAN 3198, tráfego mantendo 3.000, autorizado, continua a descida, 2.000 pés e autorizado. Final ILR, sexo aí, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2.000 e final ILR, sexo aí da pista 10, para localizador, TAN 3198. Lima Kilo Bravo, suba para o nível 080 na proa de conquista, o Lima Kilo Bravo. Aquilo Bravo, nível 080, proa de conquista. O meu Eco Índia autorizado, proa de Feira de Santana. Vai, Feira de Santana, o meu Eco Índia. 50 graus, 1-1 nós. Ok, livre pouso no 7, está embaixo e travado. Papá Romeu, Juliette, Vitor Charlie. Técnica 04, prossiga pelos corredores. É, Caixa Prego, Vera Cruz e Interlagos. Técnica 04. Sala 3896, sala 01, Olivia, direita, chame solo. 121, décimo 9. Direito 1219, né? 3896. Até. Salvador, bom dia, 3896 de Bruna. Bom dia, tá. Taxi Alfa Juliette, portão 62. Confirme pro 62, via Juliette. Afirmativo, Alfa Juliette, portão 6. Obrigado, Alfa Juliette, portão 6. Está no cruzamento do da Bahia de Todos Santos, na proa do Farol da Barra, porte através do Farol da Barra, o Fênix 04. Reportará para cruzamento da 190, Grande Abravo, ciente da, do TAM. Luiz, prossiga visual mil pés, corredor Axé. Tango India Bravo, mantém o eixo da 1735, cruze o campo na vertical da pista. Ok, mantendo o eixo da 1735, cruzará o campo na vertical da pista. Tá? Tango India Bravo, dirige manobras. Bravo, Luiz, pelo corredor Frade, após direto. M140, chame centro Recife, 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 2545 2035, 6143. Estabilizado em LS da 10, o 3198. 3198, chame torre 118 decimal 6. 86. Fênix 04, devido ao tráfego rumo oposto, condições de manter esse visual a 500 pés, o Fênix 04? Na vertical da 197 para cruzamento do eixo da 190. Salvador, bom dia, TAM 3198, final da 190, baixar travado. TAM 3198, ajuste altímetro 0012, reporte baixado travado, aguarde autorização para pouso. Confirme o ajuste por 3198. TAM 3198, ajuste altímetro 0019. 1019, 3198. Cruzamento do eixo da 190, TAM India Bravo. TAM India Bravo, sendo controle 120, decimal 8. Seguinte 28, grato. Controle Salvador, o Papa Romeu, TAM India Bravo. Utilizado por pistão no zero, vento 140 graus, 139, reporte baixado, travado. Baixado e travado, 3198. Livre pouso 90. Abravo, prossiga visual pelo litoral sul, Tango de Abravo. Consagra visual, Tango de Abravo. TAM 3198, solo 06, livre direita, chame solo 121, decimal 9. direito, 1219, 3198. Sol Salvador, boa tarde, está 3198, segurando a direita na sua escuta. Bom dia, Taxi Alfa Juliette, portão 2. Bom dia, Alfa Juliette pro 2, 3198. E comprando farol da barra, o tipo um helicóptero 3 kg, mantendo 500 pés, tamo de abraço. Confirme pro tamo de abraço? Confirmo. Esteja atento a tráfego, rumo oposto, no momento um cruzamento da Bahia, mantendo 500 pés, do tipo um helicóptero 3 kg. Ok, ciente, o Tango Dia Bravo agora está passando aqui pela Pituba, o Tango Dia Bravo. Fênix 04, prossiga via Litoral Sul, reporte, tem conhecimento do Parque de Pituaçu, o Fênix 04? O Fênix 04, estamos tendo contato radar, próximo ao farol da barra, prossiga via Litoral, Fênix 04. E esteja atento, helicóptero rumo oposto, mantendo 500 pés, o tipo Robson 44, Fênix 04. Bravo Kilo Isk, autorizado frequência livre. O tráfego está no momento 12 horas, 4 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés, o tipo Robson 44, Fênix 04. Entra. Um dia bravo, tráfego 2 horas, 3 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés, o helicóptero 8 kg. Ok, ciente, o um dia bravo também já no visual. Lima, Quilo Bravo. Prossiga, Lima, Quilo Bravo. Prosseguindo o ascendente, autoriza? Para nível 1-0-0, Lima, Quilo Bravo. 1-0-0, Lima, Quilo Bravo. Confirme o local de estacionamento. 728. Fênix 04 controle? Escuta. Poderia confirmar o local de estacionamento no aeródromo de Salvador? Se possível, próximo ao hangar da Polícia Militar da Bahia. Center. Atingiu 50, WebJet 5728. Via para 2000 pés, o AB5728 é autorizado, final. ILS X-Way Pistão 0, reporte, estabilizar no localizador, AB5728. Via 2000 pés, reportará estabilizado ILS X-Way da 0. Lima, Papa Mike. Prossiga. Papa Mike autorizado para o Costa Azul, seguindo a 510 via além do litoral. Decola da 17, curva à direita após a decolagem. Controle para 120.8, acione o último transponder alocado. Pouso, Mundial de descida para Santana já. Mundial de para altitude de tráfego em Salvador, Kennedy 1019. Na tráfego em si, no setor autorizado, frequência livre. Autorizado livre, Brighton, 1909. Boa, Roberto Índia. Boa. Acione o transponder 0126, Lima, Papa Mike. Controle Lima 208. Agora chame a torre para acionamento e táxi, ajuste 1019. Confirme TAB. Zero, acione identificação na chegada Mari, deixa para 2.000 pés o Kennedy no 019. 2.000.019. 04, chame Torre Salvador em 1.8.6. 1.8.6, grato. Para a confiança. Bonilha 260, autorizado para Recife, nível 390, via Aperuísque 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120, 18, transponder 5006. Torre Salvador, Alcane 04. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Caju. Controle 208, transponder 5060, via 1260. Correto no 260, chame para o pushback, será? Reportará. Afirmo? Ciente da presente, direto pátio do Graé. O vento no aeródromo 130 graus, 1-1, nós informo um MBJet a 4 milhas de dunas e as manobras. Confirme, o Fênix confirmado desconhece o hangar do Graé. O senhor poderia vetorar o Fênix até lá? Lima, Vovó Mike, prossiga. Vovó Mike, liberação nós, estamos um táxi. 0728. Na presente, cruze para o setor norte, ok? Na presente, cruze para o setor norte. Você está visual com o shopping Salvador Norte ali na sua frente? Afirmo. Ok, prossiga lá para o setor, cruzando o campo aqui, em direção à cabeceira 17. O senhor vai avistar aí à esquerda uns Boeings da VASP ali, 737, acredito que 200 da VASP, lá no último pátio lá. Está avistando já? Afirmativo, do lado esquerdo do Fênix, né? Isso, ao lado esquerdo daqueles bons são um hangar ali de cor azul, que é o da Polícia Militar, tá visual? Visual, meu amigo, visual. Ok, agilizando manobra, está autorizando o pouso naquele pátio, vento de 140 graus, quase nós, informe no solo controlado. Vai agilizar, agradece, Fênix 04. Torre de Salvador, muito bom dia, o 5728 da WebJet, uma milha do externo, baixado e travado. E ele é flexibilidade no zero estabilizado. Web 5728, ajuste o altimetro no 019, reporte baixado travado. No 019, já baixado travado, já. Ciente, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 1-1 nós. Livre pouso, pistão no 0, 728 da Controle Salvador, é o Papão, meu Tango de Abravo. Tango de Abravo, controle. abandonando aqui o centro histórico, pegando aqui todo o Iguatemi, intenciona ser autorizado, proa direto da RMA, antena 106, o Tango Dia Bravo. Autorizado, Tango Dia Bravo não é tráfico na... no momento, autorizado direto a RMA. Gente, Tango Dia Bravo. Alta Romeo, Sala Luna 8, estacionar frequência livre. Rafa Mike, autorizado o táxi, atende a sessão da 197, reporte pronto. Confirme para o controle. Papá Mike, fica atento à estrela turbulência do Boeing 737 que pousa na 110, autorizado decolagem, vento 130 graus, 111 nós. Autorizado decolagem, Lima Papá Mike. Papa Mike fora do solo, 19, chame controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, Lima Papa Mike, grato, bom dia. Web 5728, solo 20, chame solo, 121, decimal 9. 209, obrigado. 220, via litoral sul. Prosseguindo condições visuais, via litoral sul, Lima Papa Mike. Taxi Alfa Juliette, Porto Alegre. Alfa Juliette, será o portão número 9. 728. Para o táxi azul 4207 com 98 a bordo. A nossa autonomia é de 3 horas e 50 minutos. Alternada Campinas. 4207, siga via Índia no ponto de espera para 186, ajuste 1019. Bom voo. 109, direita, Índia, torre 186. Muito obrigado, bom final de semana. Firmando, senhor. Está prosseguindo para a Índia Zulu Alfa, procedente de conquista.